Ela tá desacreditando, não conhece o homem. Por que que a porra da sua Glock tem a ponta laranja? Imagina nós tirando onda com o carro do ano, com a casa do ano, com as mulheres do ano. Só com 19 mensagem dela no meu telefone. Beat senta com pouca roupa, som de Sleep Mano. Ela nem sabia meu nome, quis meu CPF. Ela primeiro dá o acesso pra depois dar o golpe. Mas eu conheço bem seu tipo, né? Você conhece bem meu tipo, né? Se nós tá junto é tipo isso, né? Tipo aquilo, né? Podia comprar peça pra beat da Christian Dior, mas se eu comprasse iam falar que eu tô imitando o Bean. Mas o que que eu posso fazer se ela pediu Dior? Então que a cena que se foda, eu tô imitando sim. Tudo que eu conquistei na vida foi com meu suor. Eu fui pra rua, eu fui sem medo na busca do Jean. Não sou herdeiro de ninguém, todo o dinheiro que juntei. Diferente de vocês, meu pai não deu pra mim. Eu trouxe orgulho pro meu gueto, porra. Então faz barulho pro meu gueto, porra. Se eu tô em campo, eu sempre meto mala. Preto que sustenta, bro. Mas eu nem te conheço, então não força a barra. Tem uns amigos que te buscam em casa. Se eu fosse você, eu não duvidava. Se eu fosse você, eu parava, eu juro. Ela tá desacreditando, não conhece o homem. Por que que a porra da sua Glock tem a ponta laranja? Imagina nós tirando onda com o carro do ano, com a casa do ano, com as mulheres do ano. Só com 19 mensagem dela no meu telefone. Beat senta com pouca roupa, som de Sleep Mano. Ela nem sabia meu nome, quis meu CPF. Ela primeiro dá o acesso pra depois dar o golpe. Tudo que cê vai me falar, bebê, eu já sei de cor. Eu copiei o Bin lá na Dior. Eu também ia chamar alguém pra entrar nesse feat. Mas já que ninguém tá à altura, eu também vou ter que imitar o Major. Será que hoje eu como fã é melhor ir na Nan? As duas opções. Mas de onde eu vim, se você for um cara esperto, consegue sair com as duas se tiver um Hananã. Aí não, viado. Oxe, por que não? Esse bagulho aí de comer molha nas músicas, parça, é problema, viado. Irmão, os caras monstros tá falando, nós tem que falar também, caralho. Ô, você tá moscando. Ela tá desacreditando, não conhece o homem. Por que que a porra da sua Glock tem a ponta laranja? Imagina nós tirando onda com o carro do ano, com a casa do ano, com as mulheres do ano. Só com 19 mensagem dela no meu telefone. Beat senta com pouca roupa, som de Sleep Mano. Ela nem sabia meu nome, quis meu CPF. Ela primeiro dá o acesso pra depois dar o golpe.